ZYJ813, Rádio Super Difusora, ondas médias, frequência de 960 kHz, Xanxerê, Santa Catarina, a emissora mais potente da região. Autoviação Xanxerê, informa a nossa...